Tem 3399, decolada 01, chame agora o controle Salvador, 120.8. Controle 208, tá 3399. O Xené 6075, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá. Conforme rota, plano de voo, peso Luno 0, base, peso Luno 6, pos Lua, pos conforme. Nível de voo autorizado 360. Decolada pista no 0, primeira curva à direita. Perfil de saída Sanvo 1, Leda, após Módulo 5445, acione no transponder, o controle opera no 20.8. O Oxenem é 075. Autorizado nível 360 para São Paulo, lá no Mato Grosso. Decola a pista 10, primeira curva direita, saída São Paulo, Leda Monte. Transponder 5445, controle 3201-18-6075. Oxenem 6075, correto com o TGM. Chame profissional 0612-41. Quem está na posição 3 para o Multibem e funcionamento? Autorizado, chame táxi, Oxenem 6075. Xenia 075, foi entendido 149 a bordo. Por gentileza, confirma e autonomia alternativa. Afirmo 149, autonomia de 0442, Galeão. Autorizado o táxi via Pátio 1, Índia. No ponto de espera, chame quando pronto, ajuste ao time 0012. O Xenia 6075. Pátio 1, Índia, ponto de espera, chame quando pronto, ajuste ao 0012, o Xenia 075. Xenia 075, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 140 graus, 05 nós. 6075, decolado Zuno 62, deixei-me controle de Salvador, 120 decimal 8. 6082, 6075. Oscar 9B Charlie. Oscar 9B Charlie, prossiga. Só que fica tiros de motores na posição 7, idle, já coordenado com a Infraero. Gente, reporta o término, Oscar 9B Charlie. Gente, reportará o término, Oscar 9B Charlie. Salve Salvador, o Chanel, canal November Charlie, informando o término do, dos motores na posição 7. Gato, bom dia. Gente, bom dia, canal November Charlie.